Panorama Agrícola para 18 de abril de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 18 de abril de 2012, noite de lua minguante, nós estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: todo homem tem o seu preço, será? Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica de alimentação saudável. A apicultura tem dia de campo em Itaiópolis. E na Estação Experimental de Lages, governo anuncia investimentos em pecuária e queijo serrano. E medidas econômicas para amenizar prejuízos do produtor com a estiagem. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Alimentos com ômega 3, como sardinha, chá verde, pimenta e canela, aceleram o metabolismo do nosso corpo e ajudam a emagrecer numa dieta saudável. É hora das notícias. Amanhã, dia 19, acontece em Itaiópolis o segundo dia de campo da apicultura do Planalto Norte de Santa Catarina. O foco é a sanidade apícola. A EPAGRE reúne apicultores, técnicos e apresenta as principais doenças que estão atingindo as abelhas. A ideia também é motivar apicultores para a aplicação correta de técnicas de diagnóstico e entender o papel da EPAGRE e da SIDASC também em auxiliar o produtor na questão da sanidade e da extensão apícola. Amanhã, dia 19, a partir das 9 da manhã, as palestras serão realizadas em Itaiópolis, próximo à Casa da Cultura. E à tarde há atividades práticas, que serão realizadas no Apiário Experimental Bromélias, a 2 quilômetros da cidade, no acesso à comunidade de Poço Claro. Então, amanhã, dia de campo da apicultura do Planalto Norte de Santa Catarina, em Itaiópolis. Estamos anunciando também a terceira feira agropecuária, artesanal, industrial e comercial de São Domingos, nos dias 20, 21 e 22 deste mês de abril, a terceira FAIC, Feira Agropecuária, Artesanal, Industrial e Comercial de São Domingos. As informações são de Márcio Bender, da EPAGRE de São Domingos. Estamos anunciando para este mesmo período, nesta semana de 20 a 22 de abril, a Festa do Queijo em Laurentino, no Alto Vale do Itajaí. A principal atração da festa é um queijo gigante. O governo federal decidiu prorrogar por mais 2 meses o decreto que suspende multas a proprietários rurais que desmataram em áreas preservadas, conforme prevê a atual lei ambiental. Segundo a Casa Civil, esta é a 5ª vez que o governo prorroga o perdão de multas de proprietários rurais que desmataram em áreas de preservação ambiental, segundo a atual legislação. A medida foi adotada em junho de 2008, impedindo que, por um ano, o IBAMA cobrasse multas dos proprietários rurais que desmataram, desde que apresentassem um protocolo de pedido de regularização da reserva legal. No atual governo, o decreto já recebeu 2 novas datas de validade. Isso tudo por causa da indefinição sobre o novo Código Florestal. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Realizando pesquisas desde 1912, a Estação Experimental da EPAGRE em Lages teve um dia especial na última sexta-feira, quando autoridades e produtores prestigiaram um evento de inauguração da Casa de Vegetação e da entrega de equipamentos para a estação experimental de Lages. O governador do estado, Raimundo Colombo, foi um dos entrevistados pela nossa equipe, falando sobre a retomada do programa de pecuária de corte na Serra Catarinense. Nós somos muito fortes, tínhamos muita qualidade. Infelizmente, com o passar do tempo, a gente perdeu essa energia por uma série de crises da economia, da atividade, e não houve os investimentos necessários nas propriedades. Nós precisamos retomar agora, retomar mantendo a qualidade, até melhorando a nossa genética, né, mas aumentando a produtividade, a ocupação pela área, diversificando. É, isso já está em curso, em muitas propriedades isso já está sendo feito. O resultado é muito bom. E agora, com esse microclima, nós temos a condição de trazer outras atividades. A maçã já é uma realidade há muitos anos, mas o vinho, né, a uva. E agora o consórcio da agricultura está crescendo muito, significativamente na região. E o consórcio, né, sobretudo na questão da produção de leite e da carne de forma diferenciada, agregando valor. E o que nós estamos fazendo? Trazendo a pesquisa, trazendo o capital através de financiamentos e o governo do estado pagando o juro, né, para que o custo seja menor. Essa atividade precisa desse incentivo. Falou aqui no Panorama Agrícola o governador do estado, Raimundo Colombo. Nós ouvimos também a respeito dos 100 anos de pesquisa da Estação Experimental de Lages, o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. Uma série de inaugurações, novos laboratórios para a Estação Experimental de Lages, equipamentos como casa de vegetação automatizada, reforma de galpões em almoxarifado, câmara seca, um laboratório de fitossanidade, sanidade animal, que é muito importante para o desenvolvimento da pecuária da região. E no segundo momento, a entrega de veículos e equipamentos como computadores para buscar a operacionalização dessas ações junto ao campo. Além disso, também será entregue para a comunidade de Lages duas ordens de serviços para a gente buscar terminar de construir duas unidades didáticas muito importantes para a região. A primeira é do queijo serrano, que tem uma importância social muito forte na região, e a segunda é uma unidade didática de processamento de carnes de ovinos, uma opção que já foi muito forte na região, uma opção de renda muito forte, que agora vamos tentar reativá-la aqui na região. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. Nós também ouvimos em Lages o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, e ele anuncia novas medidas em benefício dos produtores rurais atingidos pela estiagem. A estiagem se estendeu por muito tempo, os prejuízos são incalculáveis para o nosso pequeno produtor rural, então as dívidas começam a ser pagas e para quem não teve renda vai pagar de que forma? Como é que vai pagar uma conta se não teve receita? Então nós estamos estudando novas medidas de benefício ao nosso produtor e é bem provável que através de um apelo feito pela FETAESC e o seu presidente, o Walter, nós devemos estar isentando 50% do pagamento da dívida na semente de milho para todos os produtores atingidos pela estiagem nos municípios que decretaram estado de emergência. Isso no caso do programa Troca-Troca? No programa Troca-Troca, que esse produtor tem que começar a pagar agora. Então, 50% do valor que o produtor tem que pagar do milho que ele deve, nós vamos isentar. Ele vai pagar só metade do que deve no milho. Então, exclusivamente para a semente de milho, que é a maior dívida do pequeno produtor, o Estado vai pagar 50% da dívida e fica somente 50% por conta do produtor rural. Falou aqui no Panorama Agrícola o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou